Hoje as minhas primeiras palavras são para uma pessoa que hoje não está aqui. E não posso levar a mal Zé Brito, por uma razão. Porque é com certeza que está aqui em espírito e que é o nosso, ainda até amanhã, presidente da Unidade do Dr. João Ataíde, que vai aceitar um desafio e que será o próximo secretário de Estado do Ambiente em substituição. Também é um homem que eu queria aqui prestar homenagem pelo trabalho que fez, numa dedicação extrema, que daqui de um conselho, que foi o nosso secretário de Estado do Ambiente, que se demitiu muito atento e que é natural do conselho, pelo caso do Dr. Carlos Martins, que é natural do conselho de Góis. E a quem eu quero reconhecer uma grande ligação aos autarcas, uma grande ligação às comunidades intermunicipais, que é um grande trabalho que desenvolveu. Há lógicas que às vezes não se conseguem explicar e por isso vejo ir o Dr. João Ataíde para o cargo, que foi também de um grande amigo da própria comunidade intermunicipal, mas dos autarcas, particularmente todos, e na minha opinião reconheço-lhe que fez um excelente trabalho. Mas há coisas que na política não têm explicação e como toda a gente sabe. Por outro lado, vamos ter um homem da nossa confiança. E quando eu digo da nossa confiança, digo dos nossos presidentes e dos nossos vereadores, que é o Dr. João Ataíde e que fez um excelente trabalho como presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, e eu tenho orgulho de ter sido seu vice-presidente, como com certeza tem o ex-presidente da Câmara Municipal de Arganil, que também foi vice-presidente, e agora o Zé Brito, porque assim como todos os presidentes de Câmara que estão aqui connosco, e peço faço das minhas palavras, deles, por essa relação empática que conseguimos criar entre todos.